Uma etapa lá no sofrimento. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Só minha dona e minha coroa. Foi 10 a 10 e me deixou de boa. E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou. Por mandadão não vou ter paciência. Falou demais na minha ausência. Mexeu com o trem, agora sustenta. Tamo de volta, quero ver se aguenta. DJ Ronaldo da Maresia. Fogo no paquim. Castanhal. Fogo no paquim. Para o paquim. Fogo no paquim. Para o paquim. Fogo no paquim. Para o paquim. Fogo no paquim. Fogo no paquim. Imbatível DJ da galera. Deixando lança no barco cheio de piranha. A capa passa na viada, areia por água. Ela fazendo uma linda linha. Entre cidade, cidade, história, fama. Muito sucesso, muita mídia envolvida. Eu gosto quando ela fala que me ama. Anos atrás eu nem pensava em ser artista. A forma feia, mas na festa e a cana. No fim de ano era roupa de piscina. Esse agora não acerta de cineta. Todo o dinheiro na conta da minha família. Mas pra nós separei, então vamos pra putaria. Eu vou assim. Sigilo. acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. Ele foi tocado por mulher. Ele foi tocado por mulher. Ele foi tocado por mulher. Ela queria mais e ele sempre satisfeito. Ela queria mais e ele sempre satisfeito. E agora na rua ela tá livre com respeito. É só tcheca com tcheca. Oi, me pinto com peito. É só tcheca com tcheca. Me pinto com peito. É só tcheca com tcheca. Me pinto com peito. É só tcheca com tcheca. É só peito com peito. É só tcheca com tcheca. É só peito com peito. Culpa do seu ex que não pegou direito. Fez ela o imbatível. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que agora solteira, agora solteira. Com carinho, implorei pra voltar. Não me manda embora. Só preso na sua vida. Era só liberar de problema. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó. Tô na área, é pura curtição. Não tem curva de rio, é chope e destruição. Aonde a gente chega, geral fica olhando. Porque os mão de farra só vive ostentando. Tem os bola murcha que vem fazer gracinha. Aqui com os mão de farra a gente vai passar por cima. Nosso time é diferente e a gente dá um sacode. Usando a melhor marca do que Golden marca nozes. Libera a coleiros, BDF na parada. A gente faz a festa na carreta cachorrada. Os mão de farra sempre do ladinho, DJ Nando detonando com o Léo e o Dieguinho. Tem concorrência, só não entra em desespero. Associação da cidade modelo. Prepara o meu espaço, os bons de farra já chegaram. Aqui nós endoidando, hoje é chope caqueado. E não existe curvas, BDF não perdoa. Não tem curva de rio, os bons de farra só endoida. A nossa presidência tem que respeitar. O presidente Júlio Santos sabe comandar. O presidente Evandro, os BDF tome o grau. Com o Gil, bebidas, muito chope, coisa e tal. Aqui é bom de farra, não tem comparação. Aonde a gente passa é muita destruição. É muita destruição, é chope e destruição. DJ Júlio Salles. Não é massa e nem uva, é cuba. Cuba, cuba, cuba, cuba, cuba, cuba, cuba, cuba, cuba, cuba, cuba. Vem pro rock que os maloca passam sal. Vem pro rock que os maloca passa o sal. Os maloca passa o sal. Os maloca passa o sal. Sal, sal, sal, sal. Os maloca passa o sal. Sal, sal. Os maloca passa o sal. Sal, sal. Os maloca chegaram, é muita pressão. A onda agora é vai molecão, vai molecão, vai, vai molecão. Vai molecão, vai, vai molecão. Bota chope em minha mesa que os maloca vão beber. Não tem neguinho brabo pra querer vir se meter. Esses maloca é tudo doido, esses maloca é sem noção. Vai molecão, os maloca é todo doido, esses maloca é sem noção. Vai molecão, esse negócio de curva fica no passado. A onda agora é chope vapo vapo, chope vapo vapo, é chope vapo vapo. Os maloca sempre fica, manda papo pra geral. Pode vir coronavírus que os maloca passa o sal. Que os maloca passa o sal, que os maloca passa o sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Comanda a parada, agora é uma louca que comanda. rabetão na pistola. Vai, até a cadela é piru dos alemão nós mete. Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, até a cadela é piru dos alemão nós mete. Estúdio TI Produções. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. Mas ela quer os envolvidos, os ligados pra tal. Ela quer o mano KF e os amigos safadão. Ela quer o mano KF e o DJ safadão. Ela fica de quatro a mão no chão. Ai caralho que rabetão. Ela fica de quatro a mão no chão. Ai caralho que rabetão. Vai, sarra, esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuzil. Sarra, esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuzil. Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu. Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu. Sarra, esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuzil. Sarra, esfrega no pico, sarra no pico, Maria fuzil. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. E comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou, foi bate-bate na xereca. Que chega, me machucou. Hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Hoje eu vou comer o cu dessa FTP. Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP. DJ Fabrício Imbatível, elevando o nível de sua emoção ao máximo. Deixa os amigos taratão. Movimento que ela faz, deixa os amigos taratão. Faz lança de balinha, de uísque no copão. Que ela desce xereca, que isso, xereca. Que ela sobe xereca, sobe xereca. Que isso, xereca. Que ela desce xereca, que isso, xereca. Que ela sobe xereca, sobe xereca. Que isso, xerecão. De quatro xerecão, de quatro xerecão, de quatro xerecão, xerecão, xerecão. DJ Fabrício, imbatível. Criando tendências no Pará. Vamos que vamos, porra! Eu movimento que ela faz, deixa os amigos taratão. Movimento que ela faz, deixa os amigos taratão. Faz de lança de balinha, de uísque no copão. Que ela desce xereca, que isso, xereca. Que ela sobe xereca, sobe xereca. Que isso, xereca. Que ela desce xereca, que isso, xereca. Que ela sobe xereca, sobe xereca. Que isso, xerecão. De quatro xerecão, de quatro xerecão, de quatro xerecão, xerecão, xerecão. DJ Fabrício. Ela tá na fita do DJ porque ele toca desguiado. Ela tá na fita do DJ porque ele toca desguiado. Sabe de que eu tô falando? Do Fabrício Imbatível. Sabe de quem eu tô falando? Do Fabrício Imbatível. Ele tá de pele, pele, pele, pele, pele, pele. Ele tá de pele, pele, pele, pele, pele, pele. Ele tá de pele, pele, pele, pele, pele, pele. Vem sentar, vem de cá. Vem sentar, vem de cá. Vem sentar, vem de cá. Vem sentar, vem de cá. Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem. Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem. A bandida tá na fita, tá toda apaixonada. Ela saiu com o Imbatível, ela não quer saber de nada. Ela não quer saber de nada, ela não quer saber de nada. Explode o bagulho. Que era bandida, agora tá dominada. Moleca se apaixonou na minha pegada. E saiu espalhando que era minha namorada. Mas o MC Biel é o cachorro sem coleira. Pega, mas não se apega, pega, mas não se apega. Hoje foi teu dia, amanhã é o dia da tua colega. Hoje foi teu dia, amanhã é o dia da tua colega. A bandida tá na fita, tá toda apaixonada. Ela saiu com o Imbatível, ela não quer saber de nada. Ela não quer saber de nada, ela não quer saber de nada. Explode o bagulho. DJ Fabrício, bora botar todo mundo na pressão. Bota na pressão, Fabrício. Bota na pressão, Fabrício. Bota na pressão, Fabrício. Bota na pressão, DJ. Só os caras é doido, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Então solta a batida do beat super. E o bagulho fica doido. Papo, papo, papo, papo. Papo, papo, papo, papo. Papo, papo, papo, papo. Papo, papo, papo. Esse é o Imbatível. Imbatível. E eu não quero agonia. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Largamos o ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar. Pica de quatro, pica de quatro. Estúdio TI Produções. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. Na garagem do Passat vai rolar chavada. Na garagem do Passat vai rolar chavada. Vai rolar chavada, vai rolar chavada. Vai rolar chavada, vai rolar chavada. TI Produções. Segura a chave, dá-lhe sal. Segura a chave, dá-lhe sal. Segura a chave, dá-lhe sal. Segura a chave, dá-lhe sal. Segura a chave, dá-lhe sal. Aqui é tudo top do jeito que você sabe. Convida todas elas pra doidar aqui no Passat. O som do momento com o carro mais lindão. A chavada rola solta, não tem pena de pressão. O Sassa Moral é louco, o piloto desguiado. O DJ moleque doido com humildade e trabalho. O Cleuzinho quando chega faz o show contagiante. Que agita a galera de um jeito impressionante. O cara das performances mais top do Pará. Chega o DJ Reguinho, vamos nessa, vamos lá. O mega experiente vai ligando esse carrão. Bota a pobre DJ físico e sacode a multidão. O quarteto tá formado, bora fechar mais um show. Muito esforço e muita luta, olha só onde chegou. O homem sonhou bem alto, ajoelhou, pediu pra Deus. Nosso sonho realizado, nosso Passat cresceu. Quem dispensa é o quartel, quem tem limite é cartão. Piedade é só um bairro, quem tem dó é violão. Deus perdoa, nós não perdoa não. Mas taca, taca, taca, toca sem compaixão. Estúdio TI Produções. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. Na garagem do Passat vai rolar chavada. Na garagem do Passat vai rolar chavada. Vai rolar chavada, vai rolar chavada. Vai rolar chavada, vai rolar chavada. TI Produções. Foi jogando a bunda nele, rebola bem gostoso. Foi jogando a bunda nele, rebola bem gostoso. DJ Fabrício, o imbatível de Castanhal. Ellerson Carvalho, The Top Productions. Imbatível. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Um sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Um sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Tenta piranha, fica piranha. Vou levar pra Vieninha. Tenta piranha, fica piranha. Vem vou lá pra base, vou levar pra Vieninha. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Tropical, a supernave vai me encantando. Viro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical me faz relembrar. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Tropical, a supernave vai me encantando. Viro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical me faz relembrar. O corona veio e deu merda pra você.

boca no bagulho. Ela com a boca no bagulho. Eu aqui só imaginando. Ela com a boca no meu piru. Ela com a boca no bagulho. Ela com a boca no bagulho. Eu aqui só imaginando. Ela com a boca no meu piru. Ela com a boca no bagulho. Ela com a boca no bagulho. Eu aqui só imaginando. Ela com a boca no bagulho. Ela se dá, e ela puxa. A habilidade dessa menina é absurda. Ela embora, sabe qual é o meu chifre. Imagina essa filha da puta que tá. Salles. Tem carinha de inocente, mas não é. Faz o tipo de santinha, mas não é. Indecentemente sabe como é. Coincidentemente o que não decorre. Olhei pra ela, deu match. Ela jogou pro Kevin, doida quer se envolver. Ela falou que tá mel, que me pediu um chiclete. Eu pensei em fuder. Ela com a boca no bagulho. Ela com a boca no bagulho. Eu aqui só imaginando. Ela com a boca no meu piru. Ela com a boca no bagulho. Ela com a boca no bagulho. Só imaginando, ela acabou com o meu filho. Ela acabou com o meu filho. Ela acabou com o meu filho. Eu aqui só imaginando, ela acabou com o meu filho.